Santo Deus, nós queremos mais uma vez, se colocar diante da Tua presença, diante, em reverência à Tua palavra, em reverência à Tua voz, ao Teu Espírito que está aqui neste lugar, Deus. Que o Teu Espírito venha mais uma vez soprar todo o entendimento que a gente precisa, Deus, para entender a Tua palavra, para compreender a Tua palavra, Senhor. Tua palavra tem tido um impacto, Deus, na nossa vida e tem trazido transformação e mudança na vida de todos nós. Que nessa noite não seja diferente, Senhor. Que aqueles que entraram nessa noite nesse lugar, Senhor, saiam deste lugar, Deus, impactados pela Tua voz, pela Tua palavra, por meio do Teu Espírito. Fale conosco, Senhor. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Apenas recapitulando, nós estamos tratando a respeito da vida cristã, daquilo que é básico como doutrina para a minha vida e para a tua vida. Que nós precisamos entender, porque muita gente tem errado o alvo, tem saído, tem abandonado a proposta, tem abandonado o seu alvo por causa de questões de mau entendimento, de não compreensão do que implica a fé cristã. Então você vê todo tipo de teologia esquisita e errada por aí sendo anunciada, né? E muita gente tem quebrado a cara por causa disso. Muita gente não tem tido, de fato, uma fé fundamentada na palavra, e por causa de não ter uma fé fundamentada na palavra, tem caído, ou tem permanecido, mas permanecido com o foco errado, permanecido, de alguma maneira, sem estar alicerçado mesmo sobre aquilo que deve ser o fundamento da fé de qualquer um de nós. Eu vou revogar. Traz água aí para mim, por favor. Ok? Então nós estamos vendo, desde o começo, a respeito da proposta de Paulo com relação à vida cristã, que é uma vida que não é uma filosofia apenas, mas é uma realidade que é encarnada na minha vida e na tua vida, que Cristo vive em mim e vive em você. Essa é uma realidade. Cristo vive em mim e vive em você, e por meio dessa vida que está em mim e em você, a nossa vida é radicalmente transformada. Porque se não é transformada, não tem nada dentro de mim, dentro de você. Só existe um conceito talvez teológico, mas não uma pessoa de fato viva que ressuscitou e está habitando dentro de mim e de você. Diante disso, a fé cristã não pode ser vivida por ninguém que não seja de fato nascido de novo. Se não há a convicção na sua vida de que você é nascido de novo, você precisa buscar. Precisa buscar essa convicção na sua vida. E aquilo que demonstra essa convicção, que demonstra que você é nascido de novo, melhor dizendo, é a mudança que ocorre na sua vida. Se não ocorre mudança, alguma coisa é errada. Já está errado lá na essência, na base, na estrutura do seu espírito, lá, na habitação da tua casa, aqui dentro. Se não há mudança no meu caráter, na minha conduta, na minha vida, alguma coisa está errada. Eu estive conversando com um pastor esses dias e falando sobre isso para ele. Ele estava cobrando uma mudança de vida nas pessoas e que as pessoas não estavam, talvez, sei lá, trazendo para ele essa expectativa que ele tinha para com as pessoas. E eu falei para ele o seguinte: você tem que tomar cuidado, porque às vezes você pode estar lançando e cobrando a vida de pessoas que não são nascidas de novo. Então o pastor, ele precisa ter esse discernimento de trabalhar isso, estar atento aquilo que está acontecendo na vida do indivíduo. Porque você começa a ver isso pelos desinteresses na vida da pessoa. Peraí, vou tomar uma aguinha aqui, porque minha garganta. Estou começando até a gaguejar aqui, porque está secando tudo. É que eu tomei um Gardenal antes de vir. Então ele precisa estar atento. Por quê? Porque a vida cristã não pode ser vivida por quem não é cristão. Por quem não é nascido de novo, melhor dizendo. Não pode. Então a gente quer cobrar uma mudança de caráter, né? Às vezes eu vejo gente que casa com um cara que não é cristão, por exemplo, né? O marido não é crente. Ou a esposa não é crente. E a mulher ou o cara fica louco. Louco, louco. Porque ele quer de qualquer forma que o marido ou a esposa viva algum tipo de vida cristã. sendo que o cara não é cristão. O cara não é nascido de novo. Daí ele quer cobrar ética do cara, quer cobrar uma vida devocional do cara, uma vida de oração do cara, uma vida cristã de um cara que não é cristão. Ou seja, um cara que não tem a experiência de ter Cristo dentro da vida dele. Diante disso, esse indivíduo não tem como lhe viver a vida cristã. Deus nem cobra dele isso. Porque quando Nicodemos chega para Jesus e fala, Senhor, como é que é esse negócio aí? Jesus fala para ele assim, então, cara, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Até para você compreender a palavra, você precisa ter essa experiência genuína com Deus, senão nem isso você não entende. Nem isso você não compreende. Eu conheci um cara que nasceu dentro da igreja, fazia quase 20 anos que estava dentro da igreja. Ele falou para mim que ele nunca entendeu a Bíblia. E eu questionei ele assim, mas algum dia você experimentou Cristo de fato na sua vida? Algum dia você realmente experimentou Cristo? Há convicção na sua vida de que Cristo habita na sua vida? Porque na minha há. Na minha há. Carnaval de 1990, eu me transformei numa outra pessoa. Em outra pessoa eu fui transformado. Cada um aqui sabe quando isso aconteceu na sua vida. E tem aqueles que não sabem. Não sabem, não entendem por que a vida não muda. Por que não muda? Talvez porque você precisa experimentar de fato esse novo nascimento. E sem ele, meu amigo, esqueça vida cristã. Então Cristo vive em mim. Essa vida que agora eu vivo, vivo nele. Ele em mim, transformando a minha vida por meio do Espírito Santo que é enviado para habitar na minha vida. Que está em mim, que me direciona. A outra questão que a gente tratou foi a questão então de que todos nasceram no pecado, todos estão separados de Deus, da glória de Deus, todos estão caminhando para o inferno e precisam de alguma forma ter esse encontro com Cristo na sua vida, senão o bicho vai pegar. A outra questão que nós tratamos é aquilo que Paulo está diferenciando então entre pecados e pecado. Pecados é a consequência de um princípio que está em mim que me leva à praticidade disso todos os dias. Eu saio de casa, eu não faço nenhum esforçozinho para pecar. É pelo contrário, eu tenho que fazer um esforço para não pecar. Porque pecar parece que é algo que flui da minha vida e da tua vida. Vai falar que isso não é verdade, não é só comigo que o negócio pega. Só comigo. Tem gente que falou, é só com você, Pipe, vocês me pagam depois. Como é que é isso? Todo dia, não é? Essa luta, não em todas as coisas, eu não sou tentado em mentira, eu não sou tentado com dinheiro, eu não sou tentado em tantas questões na minha vida, eu não sou tentado. Muitas coisas no meu caráter, eu não tenho nenhum problema. Agora, há coisas na minha vida que é todo dia uma luta. Todo dia é uma luta, é uma batalha. É um leão que tem que encarar no braço, todos os dias. E o pecado, que é esse princípio que todos os dias me leva, está ali. Está lá, na minha vida, o pecado. Essa força que todo dia está lá, né? Todo dia está lá. Não quero, mas está lá. Depois nós tratamos a questão do sangue. O sangue é para quem? Para quem? O sangue é para Deus. A gente viu a questão lá do Cordeiro Pascal, lá no Egito, né, que tiveram que colocar nos umbrais lá, certo? Quando o anjo da morte passou, o anjo não entrava nas casas que tinham o sangue nas portas, ou seja, Deus olhava para o sangue. As pessoas dentro da casa não sabiam direito o que estava acontecendo lá fora. Sabiam que tinha um sangue lá, mas quem precisava olhar para aquele sangue era Deus. Deus. Depois nós tratamos a questão do dia da expiação lá em Levíticos, que o sumo sacerdote, né, colocava a cordinha aqui, colocava o sininho. Eu não expliquei por que ele colocava a cordinha e o sininho. Ele colocava essa cordinha e esse sininho porque ele tinha que obedecer todo um rito cerimonial de purificação da sua vida para entrar dentro do Santo dos Santos. E ai dele se não fizesse isso, arrisca 100% dentro disso. Porque ao entrar no Santo dos Santos, se ele não tivesse obedecido aquele rito, ele era fulminado na hora pela glória de Deus e caía duro. Por isso a cordinha. Porque a hora que ele caía no chão, o sino parava de tocar. E o sininho tinha que ficar tocando enquanto ele caminhava. Enquanto ele fazia estava ali fazendo o rito, o sino estava ali. Ó. Ele batia de vez em quando para que os que estivessem lá fora ouvissem o sino. Se o sino parasse de tocar, Levi, Levi, e nada, meu amigo, tinha que puxar a cordinha para trazer o morto para fora, né? Tá certo? Então esse sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos, oferecia ali o sangue sobre o propiciatório na Arca da Aliança. Deus olhava para aquele sangue, mas ninguém olhava, apenas Deus olhava para aquele sangue. Quando Cristo vem naquela cruz, naquele dia, sobe naquela cruz, a Bíblia fala que ele adentrou num santuário não feito por mãos humanas, lá na eternidade. Quando ele entra nessa eternidade, lá, esse véu terreno, lá, rasga de cima embaixo, e esse véu lá na eternidade que separava o homem de Deus também é rasgado, e toda a separação entre o homem e Deus acaba naquele dia, por meio do sangue de Jesus Cristo, que é oferecido lá, diante de Deus, o Pai. E aí nós começamos uma nova história. Então Deus está satisfeito com tudo isso, porque o sangue que foi derramado é o sangue do seu Filho. Amém? Eu quero tratar essa noite a respeito do acesso do crente ao sangue, e depois eu quero tratar a respeito do acusador da minha vida e da tua vida. Ok? Lá em Hebreus 10, 22, diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Então, o que é tremendo, assim, na experiência cristã, é que uma vez que você nasce de novo, toda a culpa cessa. Por isso que quando a gente olha para a vida de um cristão, naquele momento em que ele nasce de novo, né, essa pessoa antes estava lá, eu não era notado, muito notado, dentro do meu trabalho, e nem fora dele, não era muito notado. Mas o dia em que eu volto daquela experiência genuína com Cristo, alguma coisa tinha acontecido e as pessoas começaram a notar alguma coisa na minha vida. E uma das coisas que você, quando você tem Cristo na sua vida, você experimenta Cristo na sua vida, uma das coisas que você se vê livre na tua vida é a culpa. Eu conheço gente que antes de se converter era feia, mas tão feia, eu olhava assim, mas como esse cara é feio? Algumas mulheres também, a gente olhava, como essa menininha é feinha, tadinha. Essa morrer solteira, com certeza, né? Agora, a gente vê que algumas pessoas, depois que experimentam Cristo, às vezes eu compartilho com a Cátia, falo assim, nossa, amor, como aquela menina está linda. E quando ela chegou na Gólgota, eu não notava essa beleza nela. E como essa menina está bonita agora. Como está diferente. Quando o nosso caráter é transformado, quando essa culpa que nos joga para baixo, que traz feiura na nossa vida. Né? Porque muitas vezes também esse externo aqui, ele apenas está dizendo aquilo que está aqui dentro. Tem gente que é feia. Tem gente que é bonita, que você olha, tem toda uma estética que a mídia coloca como beleza. Mas você vê que a pessoa é feia. É feia a pessoa. Porque dentro dela ela é feia. Ela é horrível por dentro. O caráter dela é podre. E as pessoas olham para ela, não vê mais nada a não ser um par de rosto bonitinho, mais nada. Não vê mais nada. Um par de rosto não, um par de olhos. É que tem duas cabeças, entendeu? O Satanás. É o Gardenal que está fazendo mal aqui. Então você vê que a pessoa é feia, que a pessoa não tem beleza. Né? E você vê que tem gente que talvez não tenha aquela beleza que, né, ou é o padrão social, que, sei lá, coloca. Mas você vê que a pessoa é bonita, que há sorriso, há paz, há vida nela. É uma pessoa que a gente se apaixona pelo que ela é. Ela atrai você pelo que ela é. E tem gente que você não quer estar perto. Não quer estar perto. Não quer. Alguma coisa ali não é agradável. Não tem mudança. Né? Quando a gente vai, a gente adentra na presença de Deus, o que me leva a entrar na presença de Deus? O que quando você Levanta suas mãos para orar. Quando você vem aqui, levanta suas mãos no momento de adoração. Quando você faz suas orações, busca a Deus. Qual é o princípio que te leva a adentrar na presença de Deus e ter certeza absoluta que Deus está recebendo a tua vida, recebendo o teu coração, a tua alma, a tua voz, o teu pensamento, a tua oração naquele momento? É o sangue. É somente por meio do sangue de Jesus que eu e você temos acesso à presença do Pai. Somente por esse meio. Agora, o que acontece na maioria das vezes, o que a religião faz comigo e com você? Tem gente que acha que o que faz você entrar na presença de Deus é a tua conduta. Então, por exemplo, se eu cometi um erro, alguma coisa errada, aquilo de alguma forma, né, eu preciso primeiro ser 100% santo na minha vida, não ter nenhum errinho na minha vida, para que Deus possa receber. Tem gente que coloca isso como desculpa para não servir em nenhum ministério, por exemplo, né, que a gente fala assim: olha, cara, você está precisando. Não, ainda não estou pronto. Mas por quê? Ah, porque eu peco. Falei, então lascou. Então temos que fechar as portas e mandar todo mundo embora, porque não sobra ninguém. Nem as criancinhas, como eu já falei para vocês. Nem eles sobram. Até o infantil ali não sobra. Não sobra ninguém. Por quê? Essa concepção, né? A gente sai do legalismo, a gente deixa o legalismo de volta, de fora, a lei, fora da nossa vida, mas a gente continua dentro da vida cristã vivendo um tipo de legalismo, na verdade. Achando que Deus nos aceita diante de certas medidas, diante de certos comportamentos. E eu não estou dizendo que o fato de Deus não olhar para isso, que o fato de Deus te receber por meio de Cristo, isso de alguma forma é uma liberação para que você viva no pecado. Não é isso que eu estou dizendo. Porque eu conheço vocês. E tem muita gente aqui que já usou o que eu estou dizendo agora, aqui, nesse momento, para fazer coisas contrárias a isso que eu estou dizendo. Gente que quando eu falo da graça, acha que isso é uma liberação para fumar maconha. Que isso é uma liberação para você fazer sexo antes do casamento. Que isso é uma liberação para você ir nos botecos encher a cara. Que isso é uma liberação para qualquer coisa. E não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que quando eu adentro na presença de Deus, sempre é por meio do sangue. Hebreus 10:19-22, ele diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Repita comigo: pelo sangue de Jesus. Mais uma vez: pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Amém? É por meio do sangue, unicamente por meio do sangue. Porque tem gente que acha que pode entrar na presença de Deus porque não pecou naquele dia. Ah, hoje eu jejuei, hoje eu orei desde manhã, 3 horas no milho, para ficar, para pagar bem o pecado mesmo, e fui para a igreja santão, santaço. Né? Santíssimo, quarta pessoa da Trindade, cheguei na igreja, estou pronto mesmo para entrar e Deus tem que me receber, porque hoje eu estou brilhando, tem uma aura aqui em volta de mim, né? Acha que pode? Não, é por meio do sangue de Cristo, é a única forma em que você e eu podemos adentrar. Efésios 2:13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o quê? Mediante o quê? O sangue de Cristo. Nós estávamos longe e Deus nos aproximou mediante o sangue de Cristo. Sem o sangue de Cristo, tem aproximação? Não tem. Não existe aproximação a não ser por meio do sangue de Cristo. Se você entender isso na sua vida, nada pode roubar a tua salvação em nome de Jesus. Agora, se você não entender isso na sua vida, você sempre vai ser esse palanque de banhado, que quando peca, perde a salvação. Aí pede perdão, se achega santissimamente na presença de Deus e Deus te recebe de volta. Aí você peca e de novo você perdeu a salvação. Aí você se arrepende e volta santissimamente na presença de Deus. E Deus te recebe de volta. Porque você é santo, porque você não pecou naquele dia. Então tem dia que Deus está mais na sua vida, porque aquele dia você está mais santo. E tem dia que Deus está menos na sua vida, porque aquele dia você está mais pecador. Entendeu? Tem dia que você pode erguer os teus olhos e falar com Deus, porque aquele dia você está mais santo. E tem dia que você não pode nem olhar para cima, porque tua vida está podre. Você entendeu que o princípio aí está errado? Que há uma única forma de você se achegar na presença de Deus, e é por meio do sangue de Cristo. Não há nenhuma outra forma. Que se você tentar adentrar na presença de Deus sem obedecer o rito, que é por meio do sangue, você pode estar comprando a morte para a sua vida. Comprando a morte. Eu já vi quanta gente por aí detonada, arrebentada, caminhando aí com a bandeira de ex-evangélico na sua vida. Por quê? Porque pecou e nunca mais conseguiu se perdoar. Porque de alguma forma entende que Deus não o quer mais de volta. Porque ele pecou, ele errou. Está entendendo? Deus o recebia porque de alguma forma ele era santo. E agora, como ele pisou na bola, Deus não o recebe mais. Agora, olha o que é tremendo lá em Romanos capítulo 4, versos 6 a 8. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Repita comigo bem alto. Deus acredita justiça independente de obras. Aleluia. Amém? Deus acredita justiça independente de obras. Deus acredita justiça independente de obras. Independente de obras, Deus acredita justiça na tua vida por meio do sangue de Jesus Cristo, amém? É isso que as pessoas não entendem. E é por aí que está tudo arrebentado. Porque começa arrebentado, caminha arrebentado e vai terminar arrebentado. Porque Deus acredita justiça independente das tuas obras. Ele declara que você é justo e ponto final, amém? Aí Paulo continua dizendo assim: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Paizinho, todo dia a gente entra na presença dele, assim, a gente entra na presença dele, ele olha pra gente e fala assim: esse cara não tem culpa. Ele te abraça, ele te beija, ele caminha com você todo tempo, todo momento ele está ali, te abraçando, te recebendo. Porque Deus olha o quê? O que Deus olha quando olha para a tua vida? Responda bem alto. O que ele vê na tua vida? Mais alto, o quê? O sangue. É por isso que Satanás não tem nenhum tipo de autoridade sobre a tua vida, porque ele discerne isso em você e discerne isso em mim. Quando ele olha para mim e para você, ele vê o sangue. E por ele ver o sangue, ele sabe: nesse aqui não toco. Nesse aqui eu não posso tocar. Porque isso aqui é a propriedade dele. Agora você precisa saber disso. Que quando você está andando na rua, meu amigo, há um manto do sangue do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida. Ninguém toca num fio de cabelo teu se não for por permissão daquele a quem você pertence. Eu não estou dizendo que você não vai apanhar. Talvez não vai ser martirizado, decapitado, crucificado, apedrejado. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. Mas se alguém toca em você algum dia, só toca porque aquele a quem você pertence permite, e mais nada. Nós temos essa questão ligada ao aquele que nos acusa o tempo todo, né? Porque a gente está falando também de uma questão também que quando a gente peca, geralmente a gente vai ter alguém que nos acusa, né? Não sei como é que isso funciona com vocês, mas funciona comigo. Quando eu peco, tem dois agentes que agem na minha vida, na minha consciência. O primeiro deles é o Espírito Santo que habita em mim. O Espírito Santo na hora, né? Quem tem esse sinalzinho dentro de você? Quem tem, levanta a mão. Que hora que pisa na bola? Tum. Não é? Na hora, assim, a sirene toca. Pipi, né? Cagada, cagada. Olha a cagada. Não tem? Na hora. Aciona. Olha o que você vai fazer com a tua vida, meu amigo. Aciona. Tem gente que está pecando e não acontece nada. A luzinha fica lá, ó. Não acontece nada. Nada aciona. A gente destrói a vida de uma pessoa e nada. Nada interessa. Não tem nada. Não tem luz. E o outro agente é o diabo. Porque às vezes também eu entro assim, aqui dentro, assim, e eu entro aqui, oro para ministrar e tomo posse do sangue de Cristo que está na minha vida, mas parece que alguma coisa fica ali dizendo, sabe, hipócrita. Essa semana você fez isso, fez aquilo. Fica ali na tua consciência, sabe? Batendo ali, ó. Sempre que tem alguma coisa, está acusando, que te impede de levantar as mãos, que te impede muitas vezes de vir até para a igreja, que te impede de olhar nos olhos da esposa, que te impede de orar em casa, que te impede de ter todo o teu tempo de devocional, que te impede de ler a palavra, que te impede muitas vezes até de pregar o evangelho, né? Porque como é que eu vou falar de Jesus com a minha vida assim, né? Fica ali na tua consciência, né? A Bíblia, ela dá pelo menos alguns textos que vão trabalhar essa questão de como você trabalha com esse tipo de situação na sua vida. Lá em Romanos 8, 31 a 34, Paulo vai dizer o seguinte: que diremos, pois, diante dessas coisas? Olha que tremendo isso. E encarne essa palavra na sua vida, em nome de Jesus. Encarne isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Repita comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Eu estava desviado, fora da igreja, dentro do movimento punk, lá em Foz do Iguaçu, numa praça assim, cheia de punks assim, lá em Foz, e tinha um amigo meu que o nome dele era Metal, porque eu era o único metaleiro que estava no nosso meio. O único cabeludo que a gente aceitava. Né? A gente era tudo radical, tudo punk, ele era o único cara que a gente aceitava porque ele vivia bêbado, então não enchia muito saco, né? Ficava lá. Um dia eu estava lá nessa praça, esse cara levantou, assim, estava mais ou menos uns 10 metros de mim, e ele veio com uma faca na mão na minha direção, assim. Veio e ficou cara a cara comigo, me olhou nos olhos, assim, com um olho estranho, meio esquisito lá, e falou com uma voz, assim, que não era dele. Uma voz do Ozzy. E olhou nos meus olhos e falou assim para mim, assim: eu vou matar você. Com uma faca na mão. Na hora que ele falou aquilo, eu discerni que não era ele, porque se fosse ele que tivesse falado, eu tinha saído correndo. Mas quando eu vi que era um demônio, eu olhei na cara dele e falei assim: você sabe que maior é aquele que está em mim do que você? E você sabe que você não tem poder nenhum sobre a minha vida? Eu te repreendo em nome de Jesus. Na hora ele ficou são, assim, como se tivesse acordado de um transe. Se Deus é por você, meu amigo, quem será contra você? E olha o que mais que ele está falando. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará junto com ele e de graça todas as coisas? Quem fará? Essa é a parte que você tem que se apossar em nome de Jesus. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem fará? Paulo está dizendo assim: galera, acorda para a vida. O teu Deus te justificou por meio de Cristo Jesus. Ninguém mais vence essa guerra. Ninguém mais vence essa briga. Ninguém mais vence essa batalha, porque já está ganha, é tua. A vitória já é tua. Você já foi comprado. Deus já te justificou em Cristo Jesus. Nenhum acusador pode permanecer diante da tua presença, porque toda autoridade já foi concedida por meio do sangue de Jesus. A única coisa que você tem que dizer para ele é assim: ó, escuta, meu amigo, eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Eu sei que eu sou um canalha. Eu sei que eu piso na bola, que eu erro, que eu ainda estou nesse processo de santificação na minha vida diária. Eu sei que ainda tem muita coisa para ser transformada na minha vida, mas eu não aceito nenhum tipo de acusação tua contra a minha vida, porque o derrotado aqui é você. Porque eu venci em Cristo Jesus. Eu venci. Ele fala assim, Paulo continuando, diz assim, é Deus quem os justifica. Quem que justifica? Quem que justifica em nome de Jesus? Me responda. Quem é? Qual que é o problema meu e teu? Não é com ele? Não é? Vamos dizer assim, você tem uma dívida com alguém aí, você deve a tua vida para esse cara. Você não consegue pagar essa dívida nem a pau. Já era. Você tem uma dívida. Essa dívida você tem que parar com esse cara. Esse cara diz para você o seguinte, meu amigo, tá pago. Você não me deve mais nada. Você, não, eu devo sim. Não, já pagou, já tá pago. Não, mas eu estou devendo, eu quero dever. Eu quero. Não, já tá pago. Não, você não entende, eu quero ficar devendo. Eu quero ser esse lazarento pro resto da vida. Não é isso? Deus já falou, está justificado, meu amigo, já foi. Não, ele quer permanecer ali. É aquela história do advogado, né? A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado, que está ali na, né, à direita de Deus Pai, né, intercedendo por nós ali, né? É isso que a Bíblia fala. Só que tem o advogado de defesa e tem o advogado de acusação, né? A gente é o único povo que vai para o júri, para o julgamento, com o advogado de defesa e fica no lado do advogado de acusação. A gente está ali, o advogado de defesa, não, mas eu já paguei o preço, sim, deu o advogado de acusação. Não, mas ele fez isso. É, pior que ele tem razão, eu fiz isso mesmo. Né? A gente faz esse complô contra a gente mesmo. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E aí eu acho que a gente não tem consciência do que é isso. Eu vou falar para vocês novamente. Foi Cristo Jesus quem morreu. Eu fico pensando, às vezes, se eu tivesse uma dívida de morte com alguém e essa pessoa chegasse e entregasse o filho dela para morrer por mim, no meu lugar. Aquela criança foi lá e morreu no meu lugar e eu fui absolvido de toda a culpa por meio daquele sacrifício. Aí, de repente, eu absolvido, sem culpa, sem nada, a não ser gratidão por aquele ato, eu chego diante desse pai e falo assim, olha, você me desculpe, mas eu acho que não é suficiente. Eu acho que não é suficiente. Tinha que ter mais coisa aí. Quando cristãos dizem perder a salvação, quando cristãos abandonam a fé, a mensagem que está se dizendo para Deus é não é suficiente. Todo sacrifício feito naquela cruz não é suficiente. Essa é a mensagem que nós damos para Deus. Quando a gente aceita essa acusação do diabo contra a nossa vida, quando a gente aceita essa vida de derrota para a nossa vida, quando a gente aceita esse não acesso mais à presença de Deus para a nossa vida, o que a gente está dizendo, em outras palavras, é que o sangue de Cristo não é suficiente. Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou. Está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, além dele morrer por mim e por você, ele está lá intercedendo o tempo todo por mim e por você. Você sabia disso? Que Jesus está lá na eternidade intercedendo por mim e por você o tempo todo. Eu já tive situações na minha vida, assim, em questão de pecado mesmo, de chegar momentos assim em que eu achei que já era. Falei, Deus, me lasquei. Não tem volta. E algo sobrenatural acontece. E me livra. E é uma consciência plena disso, que se alguém me livrou disso, foi essa intercessão poderosa que Cristo, o Rei dos Reis, faz eternamente na presença do Pai, por mim e por você. Hebreus 9... Vou pular Hebreus 9, 1 João 2, 1 e 2, diz assim, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém, vou repetir, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se é uma condição, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém? Quero que vocês abram também, acho que não está aí no Data Show, mas teve um texto que eu anotei depois aqui, que é lá em 1 João 1,7, que diz assim: se, porém, andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E eu não sei porque eu anotei isso aqui, não tem nada a ver com o que eu ia falar. Esqueça, voltando aqui. Depois você corta aí, viu? Voltando à questão, mas isso aqui tem a ver com aquilo que eu tinha falado antes, mas eu anotei no lugar errado aqui, então me perdi no esboço aqui. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Por isso que essa pergunta que você talvez tenha na sua mente, desde que eu comecei a falar aqui, mas Pipe, pô, eu piso na bola, eu erro aqui. Isso aqui, volto a falar, não é uma liberação para que você peque. É um se. Se você pecar, você tem alguém. Lá em Apocalipse 12, para encerrar, estou encerrando hoje a primeira parte. Depois, quem quer assistir a primeira parte A e a primeira parte B, entra no Metalcast, que está lá as pregações. Hoje nós estamos encerrando a primeira parte C. Ok? Esse ano todo vocês vão ser bombardeados de teologia aqui nessa igreja. Amém? Esse ano todo vocês podem esperar que a gente vai trazer uma consolidação teológica nessa igreja em nome de Jesus. Amém? A gente não levantou essa igreja para vir aqui anunciar um evangelho agradável. A gente não levantou essa igreja pensando numa cifra na nossa mente. A gente levantou essa igreja porque nós queremos pregar um evangelho genuíno. Um evangelho genuíno. Apocalipse 12, 10 e 11 diz assim: então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Agora, repita comigo isso. Leia comigo, bem alto. Eles, 1, 2, 3, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Por meio de quem eu e você vencemos? Por meio da nossa santificação, da nossa justificação, do nosso caráter puro, limpo, da nossa superioridade santa diante de todas as pessoas lá fora? Por meio do que nós vencemos? Por meio do sangue do Cordeiro. Você consegue entender que toda a ação da salvação começa em Deus, caminha em Deus e termina em Deus? Que a única coisa que você precisa fazer na sua vida é confiar nisso em nome de Jesus. Confiar nisso em nome de Jesus, porque se você tirar os olhos disso e achar que em algum momento isso depende de você, você está lascado. Eu estava visitando um amigo esses dias. Eu falei para ele assim: cara, como foi difícil o processo da minha conversão. Porque, cara, os 3 primeiros anos da minha vida, eu lembro que o quão terrível eu era. Eu ia para a igreja, vivia fora da igreja, minha vida foi meio conturbada, eu não conseguia me desvencilhar de algumas coisas. Aquilo me roubava, eu não tinha cara para ir para a igreja. Mas por meio da graça, hoje eu estou aqui. Ele olhou para mim e falou assim: eu discordo de você, meu irmão. Você está aqui porque você quis estar. Porque você se esforçou. Porque você lutou para estar aqui. Eu escutei aquilo, estava na casa dele. Eu não quis questionar ele, nem brigar com ele, porque eu ia começar uma discussão teológica ali. E eu não estava com tempo para isso. Mas dentro de mim eu pensei assim: se fosse de mim isso. Eu olhei para ele e fiquei com pena dele. Eu olhei para ele assim: ô dó. Eu tenho pena de gente que acha que a sua salvação é um esforço de si mesmo. Porque está em Cristo porque faz um esforço para não pecar. Toda vida de santificação que eu e você vivemos, vivemos como uma consequência de uma relação genuína com Ele. E a graça pura dEle na minha vida e na tua vida. É graça pura que Ele concede a mim e concede a você. O sangue de Jesus está sobre a tua vida. E você foi comprado por esse sangue. Todo o poder que importa nele é para Deus. É Deus quem diz o valor que Ele tem. Eu e você temos uma única função: crer na eficiência desse sangue sobre nossa vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu quero te louvar, Senhor, pela revelação da Tua Palavra, pela iluminação da Tua Palavra nessa noite na nossa vida, Senhor. Que essa palavra possa fazer, Deus, uma diferença encarnada na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Que a gente não continue sendo roubado, Deus, pela acusação que o inimigo traz, Senhor. Ou até mesmo pelos erros que a gente comete, Deus, e que muitas vezes nos afastam de Ti. Continue trabalhando em nossas vidas, Espírito Santo. Continue fazendo, completando na nossa vida a obra que o Senhor iniciou, aleluia. É nessa esperança que a gente quer se apegar, Senhor. Que a obra que o Senhor começou na nossa vida, o Senhor irá completá-la. Irá completá-la. Que nenhum outro ensino, Senhor, nos roube dessa realidade. Porque nós somos Teus, comprados por meio do Teu sangue. Nos conduza em paz, Senhor. Leve todos nós na paz, cobertos pelo Teu sangue precioso. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Gente, a gente mandou fazer uns botons da Gólgota. Para quem não sabe o que é bottom, bottom é um bottom. É, quem está perto aí do... Charlie, pega um bottom aí, levanta para a galera ver. Rápido, bugre. Não vai roubar, tá, irmão? É só pra... Isso ali, ó. Aquilo ali é um bottom. Então, a Drica fez uns bottons da Gólgota. Tá sendo vendido lá a R$50 cada um. Brincadeira. Acho que é R$2 e o menorzinho acho que é R$1,50. Não lembro direito o preço lá. Então tá lá. Depois procure a Drica. A Drica tá lá no fundo lá. Ok? A gente tinha mandado fazer uns adesivos também da Gólgota. O Marco tá aí? Cadê o Marco? Faltou? Então, o Marco não trouxe aí, mas a gente mandou fazer uns adesivos da Gólgota também, que estarão aí provavelmente domingo que vem. Ok? Eu preciso... Calma aí. Ninguém levanta. Tá amarrado em nome de Jesus. Senta aí, cabeção. É, eu preciso de 3 voluntários. Por favor, a gente precisa que você, antes de sair desse local, você fale: vou, não vou. Pro retiro. Ok? A gente vai depois, no final das contas, fazer o levantamento aí, ver quantos nomes confirmam ou não. E a gente vai então amanhã ou confirmar ou cancelar esse retiro. E é para sempre, amém? Ok? Então é o seguinte: se você não tem dinheiro para ir, converse com a Kátia, procure a Kátia, troque uma ideia com ela, ok? Fique em pé. Fique em pé, em nome de Jesus. Pegue seu irmão que está ao seu lado aí, ore pela vida dele, abençoe a vida dele, a semana dele, em nome de Jesus. Deus os abençoe e tenha uma excelente semana.